Essa noite eu tive um sonho tão estranho. Foi muito estranho. Parecia mais um sonho, mas não foi. Mais uma vez eu me senti tão estranho. Eu me olhei no espelho, mas eu não me reconheci. O que faço eu aqui, quem é aquele ali? Minha cabeça que não para de girar, imagens na minha mente que não param de passar. Minha infância, os meus pais, minha família, meus camaradas, minha mina, minha filha. Vejo imagens que eu ainda não vivi. Ou é futuro ou pode ser um déjà vu. Então eu olho pro espelho e mantenho a calma. E dentro dos meus olhos vejo minha alma. Uma estrada sem início e sem fim. É que eu amo minha vida, ela é tudo para mim. Nós perdemos tanto tempo só pensando em dinheiro. O tempo inteiro é só dinheiro, problema financeiro. E assim, o homem se tornou tão cruel. Limitou, dividiu sua vida, universo entre fogo e inferno, parece do céu. Estou sentindo que alguém está me observando. Estou sentindo que alguém está me testando. Estou sentindo que alguém está me observando. Estou sentindo que alguém está me testando. Eu sigo em frente, estou vivendo o presente. Vou pra rua, imagens continuam na minha mente. Escuto vozes que estão vindo de todos os lados. Eu não consigo entender nada. Será que estou pirado? Eu não sei. O que sei que nada sei. Me conformo que um dia muito pouco saberei. Nada, eu olho pras pessoas, vejo nada. As palavras das pessoas me dizem nada. O que está escrito eu não entendo nada. São só rabiscos e riscos que não dizem nada. Estou correndo, estou fugindo dos meus pensamentos. Estou andando contra o tempo, a favor do vento. E o espelho parece me chamar. Não tenho medo de encarar. Eu vou ter que voltar lá e pego meu canhão. E sem pena e sem dó, acabo com aquele espelho de uma vez só. Estou sentindo que alguém está me observando. Estou sentindo que alguém está me testando. Estou sentindo que alguém está me observando. Estou sentindo que alguém está me testando. Eu não sei o que fazer, eu não sei o que pensar. Meus movimentos estão lentos, mal consigo respirar. Preciso de socorro, por favor. Liguei pra minha casa, uma voz igual a minha disse alô. Não falei nada surpreso, apenas desliguei. O que está acontecendo, eu não sei. Olho pro relógio, ele está parado. E quando eu olho novamente, uma hora já tinha passado. O presente está perdido há um instante atrás. E aquele espelho maldito não me deixa em paz. Tudo à minha volta está diferente, se movendo. Mas as pessoas não estão percebendo. Estou sentindo que alguém está me observando. Estou sentindo que alguém está me testando. Estou sentindo que alguém está me observando. Estou sentindo que alguém está me testando. Depois de tanto sacrifício, eu vou ter que acabar com isso. A mente preparada, o olhar fixo. Chegando em casa, em frente ao espelho, pronto pra atacar. O que é estranho, minha imagem não está mais lá. O meu reflexo tomou meu lugar. Onde você está? Não vou marcar, esse espelho eu vou quebrar. Eu preciso estar esperto, fazer o que é certo. Eu chego perto, pego o gatilho e aperto. Pego o gatilho e aperto. É isso aí. Tentei quebrar aquele espelho, mas o espelho me sugou pra dentro do espelho. O meu reflexo conseguiu fugir do espelho. E se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Vou ter que encontrar um jeito de fugir. Eu chutei, soquei, tentei de tudo que foi jeito, mas nada fez efeito, eu não aceito. É foda que agora eu vejo tudo diferente. Como era a minha vida, como vai ser daqui pra frente. Tudo que eu sempre quis, tudo que eu sonhei em ter. Só agora eu entendo, percebo, eu vejo que tudo que eu quero é só viver. Aprisionado aqui dentro, olhando para fora. Tantas coisas importantes que eu não dava bola. Eu apenas gostaria de voltar e falar tudo que eu não falei. Muita coisa eu ia mudar, eu ia melhorar. E se existir uma chance de voltar, com certeza eu vou tentar. Não sou daqui, me sinto um intruso. Me sinto fraco e confuso. Minha cabeça entra em parafuso. Eu sei quem sou, pelo menos represento este papel. Tenho certeza que não vou para o inferno e nem pro céu. É isso aí. Ninguém pode fugir de si mesmo. Ninguém pode fugir do que é. Siga em frente, não desista. Estou sentindo que alguém está me observando. Estou sentindo que alguém está me testando. Estou sentindo que alguém está me observando. Estou sentindo que alguém está me testando. É isso aí, guerreiro. Segue o teu caminho. Não desista. Mostra quem tu é. Fechei os olhos por um segundo, entrei num sonho muito profundo. Pensei estar de volta no meu mundo por uma fração de segundo. Na minha casa, tirando um lazer, na moral, parecia tão real. Fazendo uma carne com a minha família e com meus parceiros. O bolso cheio de dinheiro, bateu o medo. Notei que era um pesadelo. Foi quando a polícia invadiu a minha residência. Chegaram atirando e agindo com muita violência. Pulei o muro e corri. consegui fugir. Sobrevivia ao massacre, me escondi. Olhei em volta, eu estava em outro lugar. Parecia um filme de terror de apavorar. Noite chuvosa, muito fria, que agonia. E voltando várias horas pro nascer do dia. Estava perdido no meio do mato, sem saber pra onde ir. Porque um lugar como esse eu nunca vi. Foi quando apareceram duas portas e dois caminhos pra eu escolher. É, um eu poderia sair e viver, o outro eu poderia morrer. E sem saber o que fazer, eu resolvi naquele instante. E voltei ao normal, como tudo era antes.